Rádio Alerj. Comissões. O rompimento de uma adutora em Campo Grande, que causou a morte de uma menina de 3 anos na semana passada, será tema de audiência pública na Alerj. Segundo a presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Aspásia Camargo, do PV, é importante que a SEDAE faça um mapeamento do subsolo e haja proteção em torno das adutoras. Pretendemos ouvir o presidente da SEDAE. É importante que a gente chame também aqui os órgãos que estão encarregados do inquérito que está se desenvolvendo para apurar o rompimento da adutora. Mas, de antemão, sabemos que algo de errado vem acontecendo. Primeiro que tivemos dois rompimentos, um dia, que foi o caso do Mendanha, que matou a menina Isabela, e no dia seguinte rompeu de Vicente Carvalho, como já havia rompido no Maracanã também um cano de água importante. O presidente da SEDAE, Wagner Victor, será convidado para prestar esclarecimentos à comissão. A audiência será numa quinta-feira, dia 15 de agosto, na Alerj. Outro assunto a ser debatido pela Comissão de Saneamento Ambiental é a erradicação do mercúrio. A deputada explicou que está aderindo à campanha mundial contra a substância conhecida por ser prejudicial à saúde. A audiência para debater a proibição do mercúrio será realizada na próxima sexta, dia 9, às 10 horas da manhã, no Auditório Nelson Carneiro, no prédio 23 de julho, da Alerj. Reportagem Bárbara Souza.